Charge o contato com barra da Clyde, no visual 380, Feliz Calvona. Calvona, subindo 380, 34, autoriza, vamos direto, lembra? Cruzar distante. É, com quem, Brito? Lembra? 349, missão, vou direto. Cruzar missão, vou direto, missão, quando 349. Muito obrigado, missão. 2235, bom voo. Bom dia. Boa 349, estou na Recife, na frequência 1, 2, 8, 2, 4, 3, 5. Boa 349, se mantenha 340. 5210, chama de instituição autorizada guarda 320 pelo para a Estrada Blanca, sem instruções para 2010 e caminhão padrão. Channel 3.